E apareceu o anjo do Senhor em uma chama, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E vendo o Senhor que se virara para lá, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse Deus: Não te chegue para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás, a terra é santa. Êxodo capítulo 3, e verso de número 2, 4 e 5. Eu quero, com muito carinho, cumprimentar a todos os amados irmãos, as irmãs, as crianças, os adolescentes, os jovens, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aí nos preparando para a nossa ceia do Senhor, que ela será no dia 9 de abril, amados irmãos. Nós queremos que você vá orando, buscando a face do Senhor e preparando o teu coração para este grande momento na presença do Senhor. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Amados irmãos, ontem nós mencionávamos sobre o grande visitador, e agora, hoje, dando prosseguimento, ele visitou Abraão e muitos outros, mas hoje eu entro no livro de Êxodo. Nós encontramos ali o grande Deus, o grande visitador, vindo a Moisés numa sarça ardente. Ele revela o seu plano e o envia a livrar o povo escolhido da escravidão do Egito. Mais tarde, visita-lhe ainda no Monte Sinai e lhe entrega as tábuas da lei que deveria reger a vida daquele povo. O longo trabalho de Deus não se encerra. O trabalho de visitação não se encerra no livro de Êxodo. Continua. E logo no silêncio de uma noite, ele vai no quarto de um menino chamado Samuel e chama-o pelo nome. É interessante que a partir daquele momento, aquele menino passa a viver uma vida mais próxima do seu visitante. Certo dia, ele visita o jovem Isaías e lhe faz a tremenda revelação do nascimento do Messias. Eu posso imaginar que reunião bela, quando ele passa a revelar a respeito de Jesus, da sua humanidade, do seu sofrimento, do seu reinado. Mais tarde vai a um campo visitar um boiadeiro, um coletor de sicômoros, um leigo que ele vocacionou, chamado Amós, e afirma-lhe que o fiel julgamento de Deus é infalível diante do pecado do homem. O que dizer de suas visitas a jovens como Gideão, que malhava no lagar, a Sansão, aquele homem que foi extremamente possuído de uma força, ao Elias, o tisbita, a Daniel e a tantos outros? Todo o Antigo Testamento está cheio de relatos vividos na visitação divina. Essa é a maneira que o nosso Deus usou para comunicar-se com o seu povo escolhido quando necessitava revelar-lhe algo encorajador, algo para socorrê-lo, da mesma forma como para exortá-lo e para puni-lo. Ele falava também. O Senhor não parou aí. Ele enviou o anjo Gabriel a um fiel sacerdote chamado Zacarias e anunciou a chegada do futuro precursor do Messias. Anunciou a vinda de João Batista. É claro que nós estamos encerrando nesta manhã a respeito de Jesus de Nazaré, aonde o anjo também foi enviado a uma cidade da Galiléia, entregou a uma virgem uma mensagem, ela que estava desposada com um homem chamado José, da casa de Davi, e a virgem chamava-se Maria. O mensageiro vai ao aposento onde ela estava e entrega-lhe a mensagem de qualquer que a qualquer mulher israelita esperava ouvir. Eis que conceberás e darás à luz a um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Por onde passa, por onde anda, vai espalhando amor. Muitos o seguem pela Judeia, querem obter favor. Quem é esse homem? Outros perguntam, quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Vem comigo, Pai. Quero neste momento orar com você. Nosso Deus, que bom nós estarmos na Tua presença. Que bom podermos falar de um Cristo, de um Deus eterno, que a despeito da Tua grandeza, do Teu poderio, da força da Tua palavra, do reino, nós podemos trazer a mensagem tão simples, tão singela, e o Senhor ter a humildade de descer entre os homens e falar de forma como ouvimos hoje. Como Moisés no meio da sarça, através daquela arbusto tão simples, mas ali tu esteve. E depois, no meio das outras situações, tu te revelou com tanta clareza, Pai. Talvez nesta manhã alguém me ouve com tanta dificuldade de entender como pode um Deus voltar-se para ele. Tão frágil, tão pequeno, mas eu quero que a Tua palavra, ela tenha livre curso, que caia todas as muralhas, as barreiras, e que realmente esse homem, essa mulher que nos ouve, possa, Senhor Deus, entender que Tu está ali, junto dele, pronto, para falar ao seu coração, e já está falando. Eu te agradeço, porque a Tua palavra é viva, é poderosa, é penetrante. Muito obrigado, Deus. Porque eu sei que nesta hora Tu visitou essa casa, Tu está nesse lar, Tu está com essa família. Em o nome do Senhor, nós oramos agora e sempre. Amém e amém.